Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 11. Poderia me dizer algumas coisas sobre a alma, por favor? Certamente. Tentarei explicar com sua limitada esfera de entendimento. Não se frustre, se algumas coisas não fazem sentido para você. Tenta lembrar que você está trazendo esta informação através de um filtro único, um filtro que foi projetado por você para te proteger de lembrar demais. Lembre-me de novo por que fiz isso, o jogo terminaria, se lembrasse de tudo. Veio aqui por um motivo particular, e seu propósito divino se frustraria, se compreendesse como tudo foi colocado junto. Algumas coisas sempre serão um mistério neste nível de consciência, e é correto que assim seja. Não tente solucionar todos os mistérios. Não ao mesmo tempo, de qualquer maneira. Dê uma oportunidade ao universo, e se abrirá ao seu devido tempo. Aprecie a experiência de transformar-se. Apressar-se lentamente. Exatamente. Meu pai estava acostumado a dizer isso. Seu pai foi um homem sábio e maravilhoso. Não muitas pessoas o descreveriam dessa maneira. Não foram muitas pessoas que o conheceram. Minha mãe o conheceu. Sim, conheceu-o e o amou. Sim, amou-o e o perdoou. Sim, perdoou-o. Por todo o seu comportamento que causou danos. Sim, ela compreendeu, amou, perdoou, e nisto foi, e é, um modelo maravilhoso, uma mestra abençoada. Sim, agora, falará sobre a alma? Eu falarei o que deseja saber. Comecemos com a primeira pergunta óbvia, já conheço a resposta, mas nos dá um ponto para começar. Existe a alma humana? Sim. É o terceiro aspecto de seu ser. Você é um ser de três partes, formado por corpo, mente e espírito. Sei onde está meu corpo, posso ver isso. Acredito que sei onde está minha mente, encontra-se na parte de meu corpo chamada cabeça. Entretanto, não estou seguro de ter ideia de onde, espera um minuto. Espera. Está equivocado em algo. Sua mente não está em sua cabeça. Não está ali. Não. Seu cérebro está em seu crânio, mas não sua mente. Onde está então em cada célula de seu corpo? Uau! O que você chama de mente é na verdade uma energia. É, pensamento ou pensamento é uma energia, não um objeto. Seu cérebro é um objeto, é um mecanismo físico e bioquímico, ou maior, e sofisticado, mas não o único mecanismo no corpo humano, com o que o corpo transmite ou converte a energia que é seu pensamento em impulsos físicos. Seu cérebro é um transformador, igual a todo seu corpo. Tem transformadores pequenos em cada célula. Os bioquímicos assinalaram que as células individuais, as células do sangue, por exemplo, parecem ter sua própria inteligência. Na verdade, tem. Isso não é só correto em relação às células, mas também com partes maiores do corpo. Todos os homens do planeta sabem sobre uma parte específica do corpo que frequentemente parece ter uma mente própria, sim, e todas as mulheres sabem como descontrolados são os homens quando essa é a parte do corpo que permitem que influa em suas escolhas e decisões. Algumas mulheres usam este conhecimento para controlar o homem. inegável, e alguns homens controlam as mulheres através de escolhas e decisões produzidas naquele lugar. Quer saber como deter o circo? É óbvio. Isto é ao que me referi anteriormente quando falei sobre elevar a energia da vida para incluir os sete centros de chakra quando suas escolhas e suas decisões provêm de um lugar maior que o local limitado que descreveu. É impossível que as mulheres lhe controlem, você nunca tentará as controlar. O único motivo pelo qual as mulheres recorrem a esses meios de manipulação e controle é que não parece haver outro meio de controle. Ao menos, nenhum tão efetivo, e sem alguns meios de controle, os homens frequentemente se tornam incontroláveis. Entretanto, se os homens demonstrassem um pouco mais sua natureza superior, e se as mulheres recorressem mais a essa parte dos homens, a chamada batalha dos sexos terminaria. Igual a quase todas as outras batalhas de qualquer classe em seu planeta. Como eu disse antes, isto não significa que os homens e as mulheres devem renunciar ao sexo ou que o sexo seja parte de uma natureza inferior dos seres humanos. Significa que a energia sexual sozinha, quando não se eleva aos chakras superiores, e se combina com as outras energias que completam uma pessoa, produz escolhas e resultados que não refletem a pessoa no seu todo. Estes são frequentemente algo menos que glorioso. O todo de você é glorioso, não obstante, algo que não seja todo você é menos que glorioso. Se desejar garantir que produzirá uma escolha ou resultado menos que glorioso, toma uma decisão única a partir de seu chakra raiz. Logo observa os resultados. São tão previsíveis como podem ser. 1. Acredito que sabia isso. É óbvio que saiba. A pergunta maior que enfrenta a raça humana não é quando aprenderão, a não ser quando agirão em relação ao que já aprenderam. Então, a mente está em cada célula, sim, e há mais células em seu cérebro que em qualquer outra parte de seu corpo, por isso parece que sua mente está ali. Entretanto, esse é só o centro de processamento principal, não o único. Bem, entendo claramente. Então, onde está a alma? Onde acredita que está? Atrás do terceiro olho? Não, em meio de meu peito, à direita de meu coração, debaixo do esterno? Não. De acordo, eu me rendo. Está em todas as partes, em todas as partes, em todas as partes. Como a mente? Espera um momento. A mente não está em todas as partes. Não está. Pensei que havia dito que estava em cada célula do corpo. Isso não é em todas as partes. Há espaços entre as células. Na verdade, seu corpo é 99% espaço. É ali onde se encontra a alma. A alma está em todas as partes, em você, através de você, e ao seu redor. É isso que te contém. Espere um minuto, agora, você espere um minuto. Sempre me ensinaram que o corpo é o recipiente de minha alma. O que aconteceu com isso que diz seu corpo é o templo de seu ser? É uma forma de falar. É útil para ajudar as pessoas a compreender que são mais que seus corpos, que há algo maior que elas são. Literalmente, isto quer dizer que a alma é maior que o corpo. Não se leva dentro do corpo, mas sim leva o corpo em seu interior. Estou ouvindo você, mas ainda é difícil imaginar isto. Alguma vez ouviu falar de aura? Sim. Sim. Isto é alma? É o mais perto que podemos chegar em sua linguagem, em sua compreensão, para te dar uma imagem de uma realidade enorme e complexa. A alma é o que te mantém junto, assim como a alma de Deus é o que contém o universo e o mantém unido. Uau! Isto é totalmente o reverso de tudo o que tinha pensado. Espera, meu filho. Os reversos acabam de começar, mas se a alma é, de certa forma, o ar de dentro, e ao redor de nós, e se a alma de todos os outros é a mesma, onde termina uma alma, e começa outra? Não me diga isso, não me diga isso, você vê. Já conhece a resposta. Não há um lugar onde outra alma termine, e a nossa comece. Assim como não há lugar onde o ar na sala se detenha e o ar na sala de jantar comece. Tudo é o mesmo ar. Tudo é a mesma alma. Acaba de descobrir o segredo do universo. Se você for quem contém o universo, assim como nós somos os que contemos nossos corpos, então, não há lugar onde você termine, e nós comecemos. Hein? Som de pigarro? Você pode pigarrear quanto quiser. Para mim, esta é uma revelação milagrosa. Quero dizer que eu sabia que sempre entendia isto, mas agora eu compreendo. Isso é maravilhoso, acaso não é maravilhoso? Meu problema de entender no passado tinha a ver com o fato de que o corpo é um recipiente discreto que torna possível diferenciar entre este corpo e esse corpo, e como sempre pensei que a alma habitava no corpo, portanto notava a diferença entre esta alma e essa alma. Sim, naturalmente. Se a alma está em todas as partes dentro e fora do corpo em sua aura, como você o expressou, então, onde termina uma aura e começa outra, agora posso ver, pela primeira vez na verdade em termos físicos, como é possível que uma alma não termine e outra comece, e que é verdade fisicamente que todos somos um. Viva! Isso é tudo o que posso dizer. Viva! Sempre pensei que esta era uma verdade metafísica, agora compreendo que é uma verdade física. A fumaça sagrada. Religião se converteu em ciência. Não me diga que não lhe disse isso. Espere um momento. Se não houver lugar onde uma alma termine, e a outra comece, isso significa que não existe a alma individual? Bem, sim, e não. Uma resposta na verdade própria de Deus. Obrigado. Com franqueza, esperava mais claridade. Me dê uma pausa aqui. Nós estamos indo muito rápido, sua mão dói por escrever tanto. Quer dizer por rabiscar furiosamente. Sim. Recuperemos o fôlego. Vamos relaxar. Vou te explicar isso tudo. De acordo. Adiante. Estou preparado. Lembra que, em muitas ocasiões, te falei a respeito do que eu chamei de dicotomia divina? Sim. Bom, isto é uma delas. Na verdade, é a maior delas. Compreendo. É importante aprender sobre a dicotomia divina, e compreendê-la plenamente, se quer viver em nosso universo com graça. A dicotomia divina sustenta que é possível que duas verdades aparentemente contraditórias existam em forma simultânea, no mesmo espaço, agora, em seu planeta. As pessoas têm dificuldades em aceitar isto. Gostam de manter a ordem, e algo que não encaixe em sua imagem a rejeitam automaticamente. Por este motivo, quando duas realidades começam a afirmar-se, e parecem contradizer-se mutuamente, assume-se imediatamente que uma delas deve ser errônea, falsa, não verdadeira. Necessita-se muita maturidade para compreender e aceitar que, na verdade, ambas podem ser verdadeiras. Entretanto, no reino do absoluto, o oposto ao reino do relativo, no que vivem vocês, é muito claro que a verdade que é tudo o que há em ocasiões produz um efeito que, visto em termos relativos, parece uma contradição. Isto se chama dicotomia divina, e é uma parte muito real da experiência humana. Como eu disse, é virtualmente impossível viver com graça sem aceitar isto. As pessoas sempre resmungam, zangam-se, discutem, procuram em vão justiça ou tratar seriamente de reconciliar forças opostas que nunca se teve a intenção de que se reconciliassem, mas que, devido à natureza da tensão entre elas, produzem exatamente o efeito desejado. O reino do relativo se mantém na verdade unido por essas tensões. Como exemplo, a tensão entre o bem e o mal. Na realidade final não existe o bem e o mal. No reino do absoluto, só há amor. Não obstante, no reino do relativo vocês criaram a experiência do que chamam mal e o fizeram por um motivo muito claro. Desejavam experimentar amor, não só saber que o amor é tudo o que há, e não podem experimentar algo, quando não há nada mais além disso. Por isso, criaram em sua realidade, e continuam fazendo-o cada dia, uma polaridade do bem e o mal, utilizando assim uma, para poder experimentar a outra. Aqui temos uma dicotomia divina, duas verdades aparentemente contraditórias que existem em forma simultânea, no mesmo lugar. Especificamente, é parecida com o bem e o mal. Tudo que há é amor. Obrigado por me explicar isto. Já falou sobre este tema antes, mas obrigado por me ajudar a compreender ainda melhor a dicotomia divina. Você é gentil, agora, como eu disse, a maior dicotomia divina é a que olhamos agora. Só há um ser, e, portanto, só uma alma. Há muitas almas em um ser. Assim é como funciona a dicotomia, acabo de te explicar que não existe separação entre as almas. A alma é a energia da vida que existe dentro e ao redor, como a aura de todos os objetos físicos. De certa forma, é isso que mantém todos os objetos físicos em seu lugar. A alma de Deus está no universo, a alma do homem está em cada corpo humano individual. O corpo não é um recipiente, uma casa para a alma é um recipiente para o corpo. Isso é correto. Não obstante, não há linha divisória entre as almas, não há um lugar onde uma alma termine e a outra comece, portanto, na verdade é uma alma que está em todos os corpos. Correto. Entretanto, uma alma sente-se como um punhado de almas individuais. Assim é na verdade, assim faço eu, por propósito. Pode me explicar como funciona? Sim. Embora não haja uma separação real entre as almas, é verdade que o material com o que parece uma alma se manifesta na realidade física com velocidades diferentes, produzindo distintos graus de densidade. Diferentes velocidades. Quando entrou em jogo a velocidade. Toda vida é uma vibração, o que vocês chamam vida? Poderiam facilmente chamá-la Deus. É energia pura. Essa energia vibra constantemente, sempre. Move-se em ondas. As ondas vibram a diferentes velocidades, produzindo distintos graus de densidade ou de luz. Isto, por sua vez, produz o que vocês chamariam de diferentes efeitos no mundo físico, na verdade, objetos físicos diferentes. Embora os objetos sejam diferentes e discretos, a energia que os produz é exatamente a mesma. Deixe-me voltar ao exemplo que você utilizou do ar entre sua sala e a sala de jantar. Foi um bom uso da imaginação que brotou de você. Uma inspiração. Adivinha de onde? Sim, eu lhe dei isso. Disse que não havia um lugar específico entre esses dois lugares físicos onde o ar da sala se detivera e o ar da sala de jantar começasse. Isso é verdade. Entretanto, há um lugar onde o ar da sala é menos denso. Isto é, que se dissipa, que se volta mais fino, o mesmo acontece com o ar da sala de jantar. Quanto mais te afaste da sala de jantar, menos sentirá o cheiro do jantar, o ar da casa é o mesmo ar. Não há ar separado na sala de jantar. Ainda assim, o ar na sala de jantar com segurança parece ser outro ar, porque cheira diferente. Devido a que o ar tomou características diferentes, parece que é ar diferente, mas não é. É tudo o mesmo ar, parecendo ser diferente. Na sala de estar você sente o cheiro de lareira, na sala de jantar o cheiro de comida. Você poderia até ir em uma sala e dizer: uau! Isto é sufocante. Vamos arejar aqui, como se lá não tivesse ar de jeito algum. Ao contrário, naturalmente, existe a abundância de ar. O que você está querendo fazer é mudar estas características. Assim você deixa o ar entrar, mas que é o mesmo ar também. Só há um ar, que se move para dentro, ao redor, e através de tudo. Isto é excelente. Eu totalmente captei isto, eu gosto da forma como me explicou o universo, de uma maneira que capto totalmente. Bem, obrigado. Estou tentando. Assim, deixe-me ir em frente. Por favor. Como o ar em sua casa, a energia da vida, o que chamamos a alma de Deus, toma características diferentes ao rodear distintos objetos físicos. Na verdade, essa energia se une de uma maneira particular para formar esses objetos. Quando as partículas de energia se juntam para formar a matéria física, concentram-se muito. Mesclam-se, movem-se juntas. Começam a parecer semelhantes, inclusive sentir-se como unidades distintas. Isto é, começam a parecer separadas, diferentes de todas as demais energias. Não obstante, tudo é a mesma energia, comportando-se em forma diferente. É esse ato de comportar-se de diferente maneira o que faz possível que isso que é tudo se manifeste como isso que são muitos. Como eu expliquei no livro 1, isso que é não pode experimentar-se a si mesmo como o que é, até desenvolver esta habilidade de diferenciar. Portanto, isso que é tudo se separou nisso que é isto, e isso que é isso. Trato de simplificá-lo agora. A massa de energia que se uniu em unidades discretas que dão capacidade a seres físicos, é o que vocês decidiram chamar almas. As partes de mim que se converteram em todos vocês são isso sobre o que falamos aqui. A dicotomia divina é, só há um de nós. Há muitos de nós. Uau! Isto é maravilhoso. Você está me dizendo? Continuo. Não, pare aqui. Estou entediado. Sim, continua. Ok. quando a energia se une, volta-se, como eu disse, muito concentrada. Quanto mais se afaste do ponto desta concentração, mais se dissipa a energia, o ar se volta mais fino. A aura se desvanece. A energia nunca desaparece por completo, porque não pode desaparecer. É o material com o que tudo é feito. É tudo o que há. Entretanto, pode voltar-se muito fina, muito sutil, quase não estar ali. Então, em outro lugar? Leia-se em outra parte de si mesmo. Pode unir-se de novo, uma vez mais juntar-se para formar o que vocês chamam matéria e o que parece uma unidade moderada. Agora, as duas unidades aparecem separadas entre si, e na verdade não há nenhuma separação de modo algum. Isto é, em muito, muito simples, em termos elementares, a explicação detrás de todo o universo físico. Pode ser verdade. Como sei que não acabo de inventar tudo isto? Seus cientistas já estão descobrindo que os blocos de construção de toda a vida são os mesmos. Trouxeram rochas da Lua, e encontraram o mesmo material que encontraram nas árvores. Separam uma árvore, encontram o mesmo material que encontram em vocês. Digo isto, todos somos do mesmo material. Todos somos a mesma energia, unida, comprimida em diferentes formas para criar formas distintas, e matéria diferente. Nada importa em si mesmo ou de si mesmo. Isto é, nada pode converter-se em matéria por si mesmo. Jesus disse, sem o Pai, eu não sou nada, o Pai de tudo é o pensamento puro. Esta é a energia da vida. Isto é o que escolheram chamar amor absoluto. Este é o Deus, e a deusa, o alfa e o ômega, o princípio e fim. É o tudo em tudo, o movedor imóvel, a fonte principal. É isso que trataram que compreender do início dos tempos, o grande mistério, o enigma eterno, a verdade eterna. Só há um de nós, e, portanto, isto é isso que você é.